Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, hoje não tem brincadeira não, viu? Não tem piada, não tem nem gracinha. Hoje tem luto. Pela tragédia do acidente com o avião da TAM e pelos mais de 200 mortos. E a pergunta que fica é a seguinte, até quando, hein? Você cansou da situação, hein? Eu cansei. Pois, para abrir o programa de hoje, ouça a voz dos brasileiros. Cansei de caos aéreo. Cansei de bala perdida. Cansei de pagar tantos impostos. Cansei de empresários corruptores. Cansei do governo paralelo dos traficantes. Cansei de impunidade. Cansei de tanta corrupção. Cansei de não fazer nada. Se você já se cansou de tudo isso, mostre sua indignação. Pelo Brasil, faça um minuto de silêncio, dia 17 de agosto, à 1 da tarde. Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros. Hoje, estamos hoje ao vivo e os telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768 estão abertos para sua participação. Eu vou querer saber hoje se você também cansou. E se cansou, cansou do quê, hein? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Caiu outro avião no Brasil. E eu rezava pra nunca mais ter que ver aquelas cenas de corpos ensacados na calçada. Ou os familiares desesperados nos aeroportos. Ou aquela expressão aparvalhada, incrédula e impotente dos funcionários da companhia aérea, incapazes de balbuciar alguma coisa além de um número 0800 que não atendia. É quando a gente se sente um nada. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te dos meus versos. Ô Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Pois é, hoje a gente está aqui ao vivo, pelos telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, querendo saber se você também cansou, e cansou por quê, hein? Brasil para mim, o meu Brasil, mas o meu Brasil não é esse não, viu? Meu Brasil é outro, é diferente. O meu Brasil respeita os brasileiros, o meu Brasil sua a camisa trabalhando, o meu Brasil leva as coisas a sério. Meu Brasil não foge à luta. Meu Brasil não abandona os brasileiros à sorte. Meu Brasil não é feito de políticos, empresários, técnicos ou catedráticos. O meu Brasil é feito de homens. Meu Brasil tem honra, assume as responsabilidades. E como dói, viu? Como dói aquela mãe desfalecida no aeroporto, que podia ser a minha. Aquele filho podia ser o seu. Aquele amigo podia ser o nosso, a tragédia podia ser evitada, mas não foi. E agora vem o espetáculo. Já vimos esse filme, a culpa não vai ser de ninguém. O seu vestido rendar. Pois é, o Brasil é o país onde a responsabilidade deixou de existir, sabe? Ninguém mais tem culpa de coisa nenhuma. A culpa é sempre do sistema. É da economia, é da meteorologia, é da física, é da matemática, nunca é dos homens. Pelo menos não dos que teriam a responsabilidade. Mas será que esses daí são homens, hein? Brasil é uma aquarela que só tem uma cor vermelha. E vermelho de sangue das vítimas do acidente, da bala perdida, do assassino impiedoso, do hospital desaparelhado, da torcida enfurecida. Mas nunca o vermelho da vergonha de quem devia, podia ou deveria, poderia e evitaria a tragédia. Sempre assim, ia, que nem aquela propaganda, sabe? Brasil, essa é a tua sina. Tudo aqui no Brasil é ia. É o Brasil do futuro, do pretérito, do indicativo, onde a única certeza é que nenhuma outra tragédia ia, ela virá. Pois eu lembro que hoje estamos aqui ao vivo pelos telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Você pode entrar em contato. Eu vou querer descobrir se você também cansou, sabe? Você tá cansado, hein? Cansou do quê? Tem alguém na linha? Opa! Quem? Quem tá aí? É o Rinaldo, boa noite. Ô Rinaldo, você tá virando um participante ativo aqui, tudo bem, cara? É, o seu programa que faz jus, né? Obrigado. Rinaldo, você cansou? Não. Não? Não, eu acho que agora é o momento. É. Tô no limite, né? Tá. Eu acho que agora é o momento que a gente, cada um, fazer alguma coisa pra mudar isso daqui. Isso aí, cara. Certo? Essa pasmaceira toda é que coloca a gente nessa situação complicada, não é isso? Mas é pra gente aprender. É. A gente tem que ver de uma outra forma, de um outro lado. É. Eu acredito que a gente pode reverter tudo. É só a gente querer, mas cada um tem que participar e fazer a sua parte. Ah, adorei, cara. Tua posição é positiva, é de construir, não é de dividir, tá certo? Com certeza. Parabéns, cara. Jamais se perder. Tá bom. Valeu, Rinaldo. Um obrigado abraço. Por ligar e obrigado por participar sempre aí conosco, tá bem? Um abraço. Tem mais alguém na linha? Não. Vamos em frente aqui então com uma surpresa pra vocês. Eu acho que cabe aqui uma poesia, sabe? Uma poesia que fala daquilo que a gente tem medo, a morte. O autor é Alci Gigliotti. E no fundo você está ouvindo nada menos do que Sivuca, com a Orquestra Sinfônica do Recife, tocando um concerto sinfônico para Asa Branca. A morte, essa descrença enganosa, esse medo conosco no nascimento. Quase crônica, doença. Perde todo o seu segredo só quando chega o momento de com ela conviver. Parece, então, corriqueira, a verdade verdadeira do seu lugar neste mundo. Não é feia, indesejada, não se ama nem se odeia. É um conselho fecundo e mais uma companheira conosco junto na estrada, que às vezes cansa ou enleia. Ah, a morte! É ponte, meio ou passagem, onde termina a viagem. Por estes páramos plebeus, para os bons é a certeza do encontro da realeza no doce aconchego de Deus. Pois é, hoje a gente está aqui ao vivo para discutir esse nosso Brasil e essa nossa incapacidade de indignação. Você está afim de fazer alguma coisa? Você já cansou, hein? Está de saco cheio? Vamos se mexer, vamos, hein? Liga para cá, vai. Os telefones são o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu quero saber a tua opinião. Você cansou? Cansou do quê, hein? Tem mais alguém na linha? Não, a turma não quer ligar. E começa assim, cara. O pessoal não se mexe. Não vai mudar nunca. Solta a vinheta. Pois outro dia eu fui almoçar com um escritor, o escritor Rubem Alves. E ao contar para ele o que eu vinha fazendo no sentido de despocotizar o Brasil, de trabalhar para esse Brasil desemburrecer, ele me disse que eu era um conspirador. E que a gente precisa de conspiradores. Eu gostei desse rótulo, conspirador, sabe? De certa forma, aquilo que eu tenho tentado fazer aqui no Café Brasil é conspirar. Quando eu provoco os ouvintes, quando eu trago um texto que leva à reflexão, uma poesia que toca a alma da gente, uma música que emociona, eu estou tentando conspirar com você. Eu quero que o seu senso crítico seja refinado. Eu quero que você saiba que existe muito, mas muito mais para ser apreciado na música, na cultura, na poesia, do que aquilo que a mídia de massa passa para a gente. Sabe aquelas musiquinhas do Domingão? Pois é, cara. Tem coisa muito melhor que isso para ser ouvida. Tem muito mais gente para se prestar atenção. Nós temos é que nos mexer. Hoje eu estou ao vivo, tem gente ligando. Deixa eu ver quem está na linha aí. Alô? Oi. Quem é? Oi, Janaína. Oi, Janaína. Da onde, Janaína? É Capela do Alto. Capela do Alto? Isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Por que que você ligou pra cá? Vamos ver. É, porque eu também cansei. Aqui nós estamos cansados das notícias de acidentes aéreos, de criança arrastada pelo carro. Uhum. E eu acho que no dia 17/7/2008, uhum, deveria ter um protesto nacional contra o governo brasileiro, uhum, contra o cansaço que todo mundo tá. Uhum. E ninguém faz nada, na verdade. Só fala que tá cansado, mas ninguém tem atitude de nada, por enquanto. É, a gente tem que tomar as rédeas das nossas vidas, né? E tem uma coisa interessante que você falou aí, que a gente precisa prestar muita atenção, eu até comentei anteriormente, né? Qualquer atitude que a gente for tomar agora, ela tem que ser construtiva. A gente não pode entrar para confronto, não é hora de quebrar e de romper as coisas, é hora de construir junto. E você pode saber, ó, tá sendo lançada uma campanha aí, você já vai ver hoje na mídia, em tudo quanto é lugar, tá se propondo que no dia 17 agora, aconteça um grande movimento nacional, um minuto de silêncio, e que o Brasil mostre a sua indignação. Você deve ser nova pela tua voz, acho que você não lembra que no começo dos anos 90 a molecada foi na rua, pintou a cara e mudou a história desse país. Talvez a gente chegue ali, né? Tá bom, Janaína. Obrigado por ter ligado, viu? Obrigada. Tem mais alguém? Mais alguém? Quem tá aí na linha? Alô. Quem fala? É o Fernando. Ô, Fernando, da onde? Fernando aqui da Zona Leste, do Carrão. Fala, Fernando, o que você tem pra dizer pra gente aí? Então, você já disse tudo, né? É. Eu tô indo embora pra casa, é. Aí você vê um monte de carro, todo mundo dentro do seu carro, parece que aconteceu, as tragédias acontecem na nossa cara e a gente não se mexe. Uhum. E... fica na mesmice, passa na televisão, aquele sensacionalismo. Aham. Uhum. Depois cai no esquecimento. E a gente igual o caso do Renan, igual o caso da Gol, que até hoje ninguém descobriu quem era o culpado. Uhum. E acho que esse vai ficar, não queria, mas vai ficar na mesa. Ah, vai ficar se a gente deixar. Vamos cobrar, vamos? Não, exatamente. Tá bom. Por isso até que eu tô ligando. Muito obrigado por participar, viu? É assim que a gente vai. Devagarinho, a gente conspirando, vai fazer a coisa virar. Um abraço. Eu acho que tem mais alguém na linha. Quem tá aí? É, boa noite. Boa noite, quem fala? Meu nome é Mincineres, eu sou de Campinas. Tudo bem, Mincineres? Tudo bem, e você? Tudo bem. O que você quer falar pra gente? Vamos ali. Ótimo. Você estava falando na questão de sermos conspiradores, né? Sim. E eu gostaria de estar falando, realmente um desabafo do meu coração, uma ansiedade, uhum, assim, contínua, uhum, que nós temos o poder nas mãos, uhum, né? Sim. E, infelizmente, o brasileiro não se conscientiza desse poder, né? Sim. Nós pagamos os impostos, sim, nós somos ludibriados e passando as pernas em nós, e nós muitas vezes ficamos quietos, sem reagir, sem reação. Você está levantando um ponto importante, quer dizer, nós não achamos que a gente tem poder para mudar a situação, não é isso? Exato, é. Exato. O brasileiro não se conscientizou do grande poder que consiste em suas mãos. Uhum. Isso é muito importante. Acho que é uma necessidade. Nós temos aí a televisão, nós temos programas muito importantes, temos a Rádio Mundial, uhum, para estar alertando o povo para uma nova consciência, uhum, né? Atrelada aqui no plano da Terra, como também ao céu. É, exatamente. E nós temos todo esse potencial para virarmos a história. Vamos acordar esse gigante adormecido, é isso? Exato, tá exato, bom. Porque nós seremos, me parece, que o celeiro do mundo. É, eu não tenho dúvida então, nenhuma. Então, abaixo a corrupção, abaixo a impunidade, isso, abaixo esses pais que muitas vezes não veem o defeito dos seus filhos, uhum, acham que seus filhos não estão fazendo nada de errado, cobrem, né, os defeitos dos filhos. É verdade. Defendem os erros. Então, a falta de Deus, a falta de educação desde a infância, uhum, é algo que está hoje em dia também muito forte. Você está indo na raiz das coisas. Ele está falando uma coisa muito certa, quer dizer, começa dentro de casa, começa no nosso círculo de amigos, não é só culpa de quem está lá fora, começa dentro da gente, você está certíssima. Quero te agradecer por ter ligado, viu? Tua opinião é muito importante e mostra que a gente tem caminhos para seguir, sim, tá bom? E vou partilhar aí esse plano que você tem, né, pro, uhum, dia 17. Acho que nós podemos fazer muito mais. Vamos fazer barulho. Tô nessa, viu? Vamos lá. Obrigado por ter ligado, tá bom? Um abraço. Obrigado, obrigado. Essa foi a opinião que veio de Campinas. E, pois é, o que o Brasil é para você, hein? É um país que pode dar certo ou é um país que está irremediavelmente perdido, hein? O Brasil é o país daqueles 200 mortos? É o país dos roubos, da impunidade, da corrupção, da bala perdida? Ou é o país da alegria, da agricultura que explode, da tolerância, dos empreendedores, hein? O Brasil é um copo pela metade. Depende de quem olha, ele é um copo que está meio vazio. Ou então é um copo que está meio cheio. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. Você está ouvindo o nosso ministro da Cultura cantando Copo Vazio, Gilberto Gil, com uma daquelas músicas que nos levam a refletir sobre a forma como a gente olha o mundo. Você vê o mundo como, hein? É um copo meio cheio ou meio vazio? Está cheio de ar. E aí, você também cansou, hein? Hoje a gente está ao vivo aqui. Se você quiser participar, liga para cá no 3016-1766. 3016-1767, 3016-1768. A gente quer saber o seguinte, tem jeito esse país aqui? Tem alguém na linha? Vamos ali, alô? Oi, boa noite. Quem fala? Janaína. Janaína? É a segunda Janaína de hoje? É a segunda. Tudo bem, de onde você está falando? Bem, obrigada, Atibaia. Atibaia. Fala, Janaína, o que você tem para dizer pra gente? Eu estava ouvindo o que você estava falando em respeito de todos os ocorrentes que está havendo no país. Sim. E, inclusive, ontem à noite eu estava debatendo com um amigo. Em 90, a gente pintou a cara, fomos na rua e pedimos mudança e tivemos. Sim. Que foi uma coisa perto do que está acontecendo, mínima. Sim. E a gente derrubou o presidente. E agora é um absurdo você ver as porcaria em cima de porcaria acontecendo. A gente contabiliza as desgraças, se lastima, mas não arregaça a manga e não dá a cara a tapa. Eu acho que está na hora de todo mundo se mobilizar, pintar a cara de novo e derrubar o presídio, gente. Vamos lá de novo, Janaína. A questão agora é a seguinte, a gente não está na hora do confronto, nós estamos na hora da inteligência e de sair calmamente às ruas e dizer o seguinte, escuta, a gente tem voz, a situação não está boa, é bom dar um jeito. Eu não sei se a gente pode entrar para o confronto agora. O confronto talvez quebrasse o Brasil no meio. E é isso que não pode acontecer, sabe? Eu acho que a gente tem que se mexer. E o pessoal tem que ver que está todo mundo descontente e a gente não pode continuar achando que está tudo normal. Esse é o principal ponto. E ao ir na rua de novo e pintar a cara outra vez, a gente vai mostrar que nós estamos atentos e que nós vamos poder dar um troco quando chegar o futuro aí, né? Com certeza. Tá porque bom? Foi uma vergonha o negócio da ANARC. 3 dias depois da tragédia, vocês vão receber medalha. Essas são as coisas do Brasil aí, né? Eu falo assim, o presidente apareceu lá na sexta-feira, quando os presidentes de países exteriores estavam entrando de madrugada. Pois é. Na imprensa falada. É uma encrenca atrás da outra. Janaína, muito obrigado por você ter ligado aí, tá bom? Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Elias. Ô Elias, da onde? Jundiaí. Fala, Elias, o que você tem para dizer pra gente? O que nós temos para dizer, né? O que nós temos? Pessoas perdendo a vida, né? Mortes prenunciadas, né, antes. Sim. Que foi predita antes, né, que o avião estaria com problema e pessoas sem responsabilidade, né? Deixando isso acontecer, é muito triste. E a gente precisa cobrar, tá certo, Elias? Precisa. Vamos ver se no dia 17 a gente faz um barulhão aí e faz a coisa acontecer, tá bom? Falou. Elias e Atibaia, muito obrigado por ter ligado. Vamos na nossa vinheta. Café Brasil. Pois é, cada um devagarinho conspirando. Eu conspiro um monte, eu boto meus textos no ar na internet, eu falo na rádio, eu faço palestras e eu falo para um mundo de gente, sabe? Um dia, quem sabe, um desses jovens que tem a cabecinha feita pelas conspirações da gente pode chegar a ser diretor da Rede Globo, da TAM, da ANAC, quem sabe vir até um ministro daqui a uns 10 ou 20 anos e naquele dia ele vai se lembrar de mim e de outros conspiradores. Vai se lembrar de alguns textos marcantes que ele recebeu pela internet. Vai lembrar de um programinha de rádio que o provocou. E talvez a partir dessa lembrança vai pautar suas decisões. Quem sabe, hein? Cansei de caos aéreo. Cansei de bala perdida. Cansei de pagar tantos impostos. Cansei de empresários corruptores. Cansei do governo paralelo dos traficantes. Cansei de impunidade. Cansei de tanta corrupção. Cansei de não fazer nada. Se você já se cansou de tudo isso, mostre sua indignação. Pelo Brasil, faça um minuto de silêncio, dia 17 de agosto, à 1 da tarde. Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros. Pois é, hoje, na sexta-feira, 27 de julho, uma campanha chamada Cansei está sendo lançada. Vai convocar os brasileiros para parar durante um minuto no dia 17 de agosto, às 13 horas. É uma mobilização nacional provocada pela gota d'água que foi a queda daquele avião da TAM. E ela vai ser capaz de mostrar que os brasileiros estão de saco cheio e dispostos a transformar sua indignação em ação. É um grito surgindo. Pela primeira vez, os órgãos de imprensa aderiram a uma ação em massa e não estão apenas noticiando, estão servindo como veículo de motivação para a ação. Ações parecidas vão acontecer por todo o país. Pela primeira vez, agregando empresários, industriais, a mídia, associações civis, artistas e o que mais vocês puderem imaginar. E o importante não é para confrontar, é para construir. Você também cansou, hein? Então participa, sabe? A gente está aqui ao vivo hoje. Tem alguém na linha? Se não tiver ninguém na linha... Não? Tem? Opa, quem está aí? Alô? Alô. Quem fala? É Cecília. Cecília da onde, Cecília? De Cotia. Cecília de Cotia. O que você tem para dizer, Cecília? Eu peguei o... programa iniciado. Sim. E eu ouvi algumas pessoas dizendo que querem participar. Uhum. E eu também estou cansada. Uhum. E eu decidi que eu vou participar de uma caminhada que haverá no próximo domingo às 9 horas, com saída no Monumento das Bandeiras, ali no Parque de Ibirapuera, indo até em frente ao Atan Express. E eu acho que as pessoas que querem participar, uhum, não só esperar para daqui a um mês, uhum, mas para cada momento, assim como foi dito, no dia, claro, a dia, a gente fazer a nossa parte. Sim. Também está fazendo essa caminhada silenciosa, levando esse movimento para frente, mostrando que realmente não está mais de acordo com as coisas como estão, porque acho que está havendo excesso. Muito, né, bem, Cecília. E a gente paga os nossos impostos, tentamos fazer o melhor, fazendo a nossa parte. E temos o direito de exigir, não é isso? Isso. Tá e quem está por aí dirigindo o país tem que fazer a parte deles também. Uhum. E eu acho que é só isso. Eu acho que a proposta do programa de falar vamos construir, uhum, eu acho bárbara. Uhum. E eu acho que a gente tem mais um momento de participar, que é no domingo agora, que vai haver esse movimento. Então, estou levando para o conhecimento dos outros, fazendo, como você falou aí, de estar... Uhum. Provocando. Junte, né, a turma e vamos fazer barulho para fazer acontecer. Cecília de Cotia, é? Muito obrigado, Cecília. Obrigada, eu. Café Brasil. É claro que vai aparecer um monte de gente dizendo que essa mobilização não vale porque é coisa da elite, é coisa da direita, é coisa do neoliberalismo. Vão dizer que é perseguição ao Lula. Vão usar todos aqueles argumentos de quem não quer ver nada que acontecendo, né? Olha aqui, ó, não me interessa de onde vem a indignação, me interessa que ela venha. Me interessa que os brasileiros saiam desse imobilismo que está criando essa ideia de que o Brasil é muito pior do que ele realmente é. Pois chegou o momento de manifestar sua indignação. Alguém te avisou, hein? Alguém vai te chamar. Você vai? Vou me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Pois é, e é o som de Dona Ivone Lara e Caetano Veloso, com o clássico Alguém Me Avisou, da própria Ivone Lara, que o Café Brasil de hoje vai embora. Se alguém te chamar, vá. Cada um de nós tem que fazer um pouquinho, conspirando, combatendo o sistema de dentro dele, de forma pacífica e construtiva. Essa é a forma inteligente de agir. Mas exige paciência. Mais paciência? Sim, senhor. Sair na rua armado para o confronto não vai dar certo. Só podem ser vencidos os problemas pela inteligência. Assim ninguém vai perceber. Mas isso é coisa de conspirador. Bem-vindo ao Brasil que grita! Voltar na Bahia, terei muito que contar. Vamos embora com Tomás Ortega na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Vou me chamar. No programa de hoje tivemos Gilberto Gil, Sivuca e a Orquestra Sinfônica de Recife, a poesia de Alci Gigliotti, Dona Ivone Lara, Caetano Veloso e você. E pra terminar, reflita, você cansou, hein? Cansou do quê? Se cansou, tá na hora de fazer acontecer. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu.